foda, bom size, bom. Faz tempo que tô pra dizer pra você com luz em teto solar, no globo ocular. Confuso, abuso da minha mente bipolar. Tu és jazz, som Duke Ellington, nota 10 ou mais. O encontro de vogais sublime define, deixa eu ser sua sex machine. Sem desarrumar. Um, dois, fino trato, tipo um João Donato. Detalhistas, minúcias, primícias, pronúncias, perícias, astúcias, delícia, enfim. A pista toca tio fresh, sim. Passim, passim, facim, facim. Te espero vindo no neon pra mim, dominando o ar, tipo jasmim. Ah, é quando vejo você. Olá, estonteante, linda, outra vez. Ah, que me vem como um som deslumbrante, bom. Arrasa o quarteirão nosso. Saudade é amar. O alto desse salto é um pecado, hein? Um passado que não passou. Ai, ai, ai, ai, ai. Quanto querer cabe meu coração. Ai, me faz sofrer. Faz que me mata, se não mata, fere. O sol dorme, a lua que ilumina, o som que comove, tudo se resolve.